Fecheiro 63, página 619, capítulo 50. Encontro-me com um padre. O mar estava morno. Comparado com o da Escócia, parecia um banho quente. 2 ou 3 horas a nadar deixaram-me os pés adormecidos na zona onde estavam atadas as cordas do meu improvisado salva-vidas, feito com 2 barris vazios. A mulher do artilheiro tinha dito a verdade. A silhueta larga e difusa que havia visto do Marcelino aproximava-se cada vez mais. As colinas escuras pareciam de veludo negro, em contraste com o céu. A ilha espanhola, Haiti. Deviam ser 4 da manhã e ainda faltavam quase 2 quilómetros para chegar à costa. Esgotada pelo esforço e a preocupação, amarrei a corda a um pulso para ter a certeza de não perder o arnês e, com a testa apoiada num dos tonéis, de onde saía um forte cheiro a rum, deixei-me dormir. O atrito de algo sólido contra os meus pés acordou-me sob uma aurora opalina, mas o céu brilhava com a mesma cor que se vê no interior de certas conchas marinhas. Quando consegui ter os pés bem assentes na areia fria, apercebi-me da força da corrente que puxava os barris. Libertei-me das cordas e, com bastante alívio, deixei-os seguir viagem até à costa. Tinha os ombros magoados e o pulso onde prendera a corda estava em carne viva. Sentia-me exausta, gelada e sedenta, com as pernas flácidas como um camarão fervido. O mar estava deserto, sem sinais do Marcelino. Havia escapado. Só precisava de chegar à costa, procurar água, conseguir um meio de transporte para chegar rapidamente à Jamaica e reunir-me com Jamie e com o Artemis antes da Marinha Real. De momento, apenas podia cumprir o primeiro ponto desta agenda. O lodaçal estendia-se a perder de vista. Não havia alternativa a não ser caminhar por entre as raízes que sobressaíam do lodo, formando grandes arcos. Como estava afundada em barro até aos tornozelos, pareceu-me melhor continuar descalça e com a saia presa acima dos joelhos. A princípio, foi agradável receber o sol nascente nos ombros. Aquecia-me a pele gelada e secava-me a roupa. Mas uma hora depois só queria que ele se ocultasse atrás de uma nuvem. Suava abundantemente. Estava metida em barro seco até aos tornozelos, e a sede começava a ser insuportável. Não se via nada para além da folhagem verde acinzentada. Não é possível que toda esta ilha seja um lodaçal, murmurei. Tem de haver terra seca e água. Um ruído semelhante ao disparo de um pequeno canhão assustou-me de tal maneira que a faca me caiu da mão. Enquanto a procurava freneticamente na lama, senti que qualquer coisa me passava a zunir junto à cabeça. Ouvi um forte agitar das folhas e, por fim, uma espécie de coloquial quack. Que? Levantei-me com cautela, segurando a faca com uma mão, enquanto afastava o cabelo da testa com a outra. A 2 metros de distância de mim, uma grande ave negra alisava as penas, olhando-me com ar crítico. Bem, disse eu sarcástica, tu tens asas, amiga. A ave deixou de se empenar. Bum, disse ela, repetindo o som do tiro de canhão que me havia sobressaltado. E sobressaltou-me outra vez, de facto, mas não tanto como antes. Para de fazer isso, protestei irritada. Olhando-me com atenção, levantou o voo e voltou a fazer aquele ruído. E poucos segundos depois apareceram mais 3 silhuetas negras. Estava bastante segura de que não eram abutres, mas preferia não perder mais tempo. Tinha de percorrer muitos quilómetros antes de poder dormir e de ir à procura de Jamie. Preferia não pensar na possibilidade de não o encontrar a tempo. Meia hora depois tinha avançado tão pouco que ainda ouvia o troar intermitente da minha vizinha e das amigas. Sentindo-me muito cansada, escolhi uma raiz bastante grossa para me sentar a descansar. Tinha os lábios secos e gritados, e eu não pensava em praticamente mais nada que não fosse água, nem sequer em Jamie. Debatera-me no lodaçal, pelo que parecia ter sido uma eternidade, mas ainda consegui ouvir o mar. Na verdade, a corrente talvez tivesse subido atrás de mim, porque quando me sentei, um pequeno lençol de espuma veio a borbulhar e tocou-me nos pés e logo retrocedeu. Água, água que nunca mais acaba, disse tristemente, olhando em meu redor, e nem uma gota que se possa beber. Um pequeno movimento no lodo chamou-me a atenção. Ao inclinar-me, avistei vários peixes de uma espécie que nunca havia visto. Longe de buquearem e se retorcerem, mantinham-se erguidos sobre as barbatanas peitorais, como se não se preocupassem minimamente com o facto de estarem fora de água. Estudei-os fascinada. Quem está a alucinar? Perguntei-lhes. Vocês ou eu? Os peixes, em vez de responderem, deram um súbito salto e foram aterrar sobre um ramo, a um palmo do solo. Talvez se tivessem apercebido qualquer coisa, pois nesse momento chegou uma onda que me cobriu até aos joelhos. Fui invadida por uma súbita frescura. O sol havia tido a gentileza de se esconder atrás de uma nuvem, e com o seu desaparecimento, o ambiente do lodaçal mudou por completo. Os caranguejos e os peixes desapareceram de vista. Ao erguer os olhos, uma nuvem afogou uma exclamação. Vinda das colinas, aproximava-se uma enorme massa púrpura. A onda seguinte subiu mais 5 centímetros que a anterior e levou tempo a recuar. Eu não era caranguejo nem peixe, mas tinha percebido que estava a preparar-se com assombrosa celeridade uma tempestade. Fui invadida por uma onda de pânico, mas tentei acalmar-me. Se perdesse a serenidade, estaria perdida. Resiste, Beauchamp, murmurei baixinho. Muito bem. Para onde havia de ir? Para a montanha, era a única coisa visível. Abri caminho por entre os ramos, o mais depressa que pude, sem prestar atenção aos rasgões que a minha saia ia sofrendo e à crescente força com que as ondas se lançavam contra as minhas pernas. Segui em frente, chapinhando. A saia soltava-se-me da cintura e a certa altura fiquei sem sapatos, que desapareceram de imediato por entre a espuma que me alcançava aos joelhos. Quando a maré me chegou ao meio da coxa, começou a chover. A princípio perdi um tempo precioso levantando a cabeça para tentar absorver a água da chuva. Por fim, recuperando o bom senso, tirei o lenço que me cobria os ombros e espremi-o várias vezes para tirar os vestígios de sal. Depois deixei que se empapasse de chuva e chupei a água do tecido. Apesar do suor e das algas marinhas, estava deliciosa. Brilhou um relâmpago sobre as montanhas e logo a seguir chegou-me aos ouvidos o som do trovão. A maré puxava-me com tanta força que quando a onda recuava eu tinha de me agarrar às raízes mais próximas para não ser arrastada. Começava a pensar que me tinha precipitado ao abandonar o Marsuíno. O vento continuava muito forte. Dizem os marinheiros que a sétima onda é sempre a mais alta. Dei por mim a contar, enquanto avançava. Foi a nona que me atingiu entre as omoplatas, derrubando-me antes de eu poder agarrar-me a um ramo. Quando consegui levantar-me, já não via a montanha, mas uma grande árvore, a 5 ou 6 metros de distância. Trepei a árvore até conseguir ver mar aberto. Rodeei o tronco com os braços e, encostando a cara à casca, receei por Jamie, pelo Artemis, pelo Marsuíno, por Anéquia Johansson, Tom Leonard e o Governador. E por mim. Quando despertei, era pleno dia. Tinha uma perna metida entre dois ramos e o joelho dormente. Desci, quase me desequilibrei, e fui cair na água pouco funda da enseada. Recolhi um pouco de água para prová-la, mas cuspia. Era choca. Tinha a roupa encharcada e estava sedenta. A tempestade tinha desaparecido há algum tempo e o ambiente ficara ameno e normal. Conseguia ouvir ao longe o som daqueles pássaros negros. Cansada e sedenta como estava, só consegui percorrer uma breve distância antes de me sentar a descansar. Vários daqueles estranhos peixes saltaram também para a terra, olhando-me com os olhos salientes, carregados de curiosidade. Bem, vocês também me parecem muito estranhos, disse a um deles. É inglesa? Estranhou o peixe. A impressão de ser Alice no País das Maravilhas foi tão marcada que só consegui piscar os olhos estupidamente. Levantei a cabeça e olhei para o homem que tinha falado. Tinha a cara queimada do sol e o cabelo negro que lhe caía sobre a testa e era ainda abundante e sem cãs. Avançou com cautela, como se temesse assustar-me. Era corpulento, de estatura mediana, rosto largo, com feições marcadas e uma expressão amistosa misturada com desconfiança. Usava roupas bastante gastas e trazia um pesado saco ao ombro. Do cinturão pendia-lhe um odre de pele de cabra. Vous êtes anglaise? Repetiu a pergunta inicial agora em francês. Comment ça va? Sou inglesa, sim, disse com dificuldade. Dê-me um pouco de água, por favor. Abriu os grandes olhos castanhos e limitou-se a entregar-me o odre, sem dizer nada. Guardei a faca de amanhar peixe na saia e bebi. Cuidado, advertiu-me. É perigoso beber muito depressa. Eu sei, respondi ofegante, sou médica. Levantei o odre e bebi outra vez, mas esforcei-me por engolir mais devagar. O meu salvador observou-me com ar intrigado. Ensopada de água salgada, a pele tisnada, suja de lama e com manchas de suor, o meu cabelo num desalinho, devia parecer uma mendiga ou uma louca, no mínimo. Médica? Repetiu na minha língua. Observou-me com atenção, quase como a ave negra com que me havia encontrado anteriormente. Médica a sério? Se me permite a pergunta. Médica a sério, confirmei, sem deixar de beber. Ele tinha umas sobrancelhas negras bem marcadas que se ergueram quase até à linha do cabelo. Ana, foi o comentário dele após uma pausa. Inclinou a cabeça numa vénia formal. Nesse caso, senhora médica, permita que me apresente. Sou Lawrence Stern, doutora em filosofia natural do Gesellschaft von Naturwissenschaft Philosophieren de Munique. Hesitei. Naturalista, explicou, apontando para o saco de lona que levava ao ombro. Andava atrás desses palmípedes, com a esperança de observar os seus hábitos de acasalamento, quando por casualidade a ouvi falar com um peixe, completei. Bem, sim. Eles têm mesmo quatro olhos? Perguntei, na esperança de que ele mudasse de assunto. Assim, quer dizer, assim parece. Olhou para baixo na direção do peixe, que parecia estar a seguir a conversa atentamente. Creio que eles usam esses olhos de formato estranho quando submergem. E o par de olhos superiores fica à tona da água, atentos ao que se passa cá em cima. Olhou então para mim, esboçando um sorriso. Terei a honra de conhecer o seu nome, senhora médica? Hesitei sem saber o que dizer. Por fim, optei pela verdade. Fraser, disse. Claire Fraser. Casada com James Fraser, prossegui. Com uma vaga sensação de que o estado conjugal me daria maior respeitabilidade, apesar do meu aspecto. Ao seu serviço, senhora. Disse ele com uma graciosa vénia. Foi talvez vítima de um naufrágio? Como parecia a explicação mais lógica da minha presença ali, fiz um gesto afirmativo. Tenho de chegar à Jamaica, disse. Pode ajudar-me? Olhou para mim, franzindo levemente a testa. Posso ajudá-la, mas primeiro devia dar-lhe de comer e alguma roupa, não lhe parece? Tenho um amigo inglês que não vive longe daqui. Permite-me que a leve até ele. Com a sede e a minha premente situação geral, não havia prestado muita atenção às exigências do meu estômago, que perante a menção da comida voltou vociferante à vida. Agradeço muito, disse em voz alta, com a esperança de o calar. À saída do palmar, a terra abria-se numa planície para se elevar depois numa ampla colina. Lá em cima via-se uma casa ou as ruínas dela. A Hacienda de La Fuente, informou o meu novo conhecido, acenando com a cabeça. Aguenta a caminhada encosta acima ou... Hesitou, observando-me como se calculasse o meu peso. Acho que consigo levá-lo ao colo, disse, insinuando um reparo nada elogioso. Eu posso andar, assegurei-lhe. Tinha os pés inchados e cheios de feridas. Mas o caminho pareceu-me relativamente fácil de percorrer. A ladeira estava repleta de pegadas de ovelhas e havia muitas a pastar, aprazivelmente, sob o tórrido sol da ilha espanhola. Ao sair do palmar, uma das ovelhas viu-nos e deixou escapar um balido de surpresa. O resto do rebanho levantou a cabeça em uníssono para olhar para nós. Bastante intimidada com aquele exército de olhos desconfiados, levantei a saia enlameada e segui o Dr. Stern pela vereda principal, que, a julgar pela largura, não era utilizada só pelas ovelhas. Ante a perspectiva de receber ajuda, o medo e a fadiga começaram a recuar. Ainda tinha de resolver o problema de encontrar transporte até à Jamaica. Mas, uma vez saciada a sede, com um amigo ao lado e a possibilidade de um almoço, a tarefa não me parecia tão impossível como me parecera no Ludassal. Ali está. Lawrence apontava para uma silhueta delgada que descia cautelosamente até nós, caminhando por entre as ovelhas, que não pareciam reparar nele. Cristo! Exclamei. É São Francisco de Assis! Não, não é nenhum dos dois, afirmou Lawrence com um olhar de surpresa. Já lhe tinha dito que é inglês. Levantou um braço. Olá, senhor Fogden. A figura de batina cinzenta deteve-se com um ar desconfiado. Quem é? Stern, anunciou ele. Lawrence Stern. Venha, senhora. Estendeu uma mão para me ajudar a subir a íngreme encosta. A ovelha esforçava-se por se libertar do seu protetor, pelo que ele não nos viu aproximar-nos. Era um homem esguio, apenas um pouco mais alto do que eu. Tinha uma cara magra, que até podia ser bonita, não fosse pela barba ruiva que caía em fiapos, qual esfregona, desde o queixo. O seu cabelo comprido e esparso tornara-se já grisalho e tapava-lhe os olhos com alguma frequência. Uma borboleta cor de laranja voou da sua cabeça quando nos aproximamos. Stern? Disse o homem, afastando o cabelo grisalho da testa e pestanejando como uma coruja à luz do sol. Não conheço nenhum. Ah, é você. A face enxuta iluminou-se-lhe. O homem das minhocas da merda. Stern, um pouco envergonhado, desculpou-se com um olhar um pouco atordoado. Eu, na minha última visita, recolhi vários parasitas interessantes dos excrementos das ovelhas, explicou-me. Uns vermes horríveis, exclamou o padre Fogden, estremecendo violentamente. Alguns mediam mais de 30 centímetros. Eram só 20, corrigiu Stern, sorrindo. E o remédio que lhe sugeri foi eficaz? O padre Fogden fez uma cara de surpresa. A poção de terbentina, apontou o naturalista. Ah, sim, o semblante do sacerdote iluminou-se. Claro, claro, sim, foi muito eficaz. Algumas morreram, mas a maioria ficou completamente curada. Extraordinário. De repente, o padre Fogden pareceu a perceber-se de que não estava a ser muito hospitaleiro. Mas entre. Estava a sentar-me para almoçar. Tenham de me acompanhar. Insisto. E voltou-se para mim. Há de ser a senhora Stern, não é verdade? Não, mas gostaríamos muito de aceitar a sua hospitalidade, respondeu Stern amavelmente. Permita-me apresentar-lhe a minha acompanhante, Sra. Fraser, sua compatriota. Os olhos de Fogden arredondaram-se notavelmente. Uma inglesa, aqui? Disse incrédulo, observando o lodo, as manchas de sal, o vestido enrodilhado e o meu estado geral. O seu mais humilde servo, senhora. E apontou com um gesto pomposo para as ruínas que coroavam a colina. Mikasa, és Tsukasa. Emitiu um assobio agudo e um pequeno cocker spaniel mostrou um focinho inquisitivo por entre as ervas. Temos convidados, Ludo, informou o sacerdote radiante. Não é maravilhoso? Com a minha mão, bem segura sob o seu braço, e pegando numa ovelha pela penugem da cabeça, conduziu-nos até à Hacienda de La Fuente. A razão do nome ficou clara quando entramos no pátio em ruínas. A um canto, uma nuvem de libélulas sobrevoava um reservatório cheio de algas que parecia uma fonte que alguém tinha encerrado ao construir a casa. 10 ou 12 galináceos silvestres brotaram de entre as pedras caídas, esvoaçando enlouquecidos. Ante as provas que deixaram atrás de si, deduzi que as árvores do pátio eram há muito tempo a sua residência habitual. Estas haviam crescido a tal ponto que os seus ramos se entrelaçavam, formando uma espécie de túnel. O interior da casa pareceu-me escuro após a luz do sol, mas os meus olhos adaptaram-se rapidamente. Olhei em volta com curiosidade. Era uma habitação simples, escura e fresca, mobilada com uma mesa larga, algumas cadeiras e banquetas, e um pequeno aparador sobre o qual estava pendurada uma horrível pintura de estilo espanhol. Um Cristo esquelético e pálido, cuja mão ossuda apontava para o coração sangrante que palpitava no seu peito. O horrível quadro chamou-me tanto a atenção que tardei em aperceber-me da presença de outra pessoa. A mulher deu um passo em frente, com os negros olhos fixos em mim. Não tinha mais de 1,20 m e era tão gorda que o seu corpo parecia um bloco sólido, sem articulações, com um volume redondo até à cabeça, que terminava num pequeno coque cinzento. A pele era de um mogno claro, não sei se pelo efeito do sol. Parecia uma boneca talhada em madeira, uma boneca de feitiçaria. Mamacita, disse o sacerdote em espanhol. Olhe que sorte, temos convidados para comer. Lembra-se do Sr. Stern? Sim, claro, disse. É o assassino de Cristo. E quem é essa puta alba? É a Sra. Fraser, continuou o padre Fogden, sorrindo como se ela não tivesse aberto a boca. A pobre teve a desgraça de naufragar. Devemos dar-lhe toda a ajuda possível. Mamacita olhou-me lentamente dos pés à cabeça, sem dizer nada, mas com as narinas dilatadas num gesto de desdém. A comida está pronta, disse, voltando-nos das costas. Estupendo, exclamou o sacerdote feliz. Mamacita dá-vos as boas-vindas e vai servir-nos de comer. Querem sentar-se? A mesa já estava posta, com um grande prato rachado e uma colher de madeira. O padre tirou do aparador mais 2 pratos e 2 colheres que distribuiu ao acaso sobre a mesa. Um grande coco castanho estava pousado na cadeira à cabeceira da mesa. Fogden pegou nele ternamente e pousou ao lado do seu prato. A casca fibrosa tinha escurecido com os anos e fora caindo, resultando numa aparência quase polida. Imaginei que já o tivesse há algum tempo. Olá, disse Fogden, dando-lhe palmadinhas afetuosas. E como tens passado este belo dia, Coco? Olhei de soslaio para Stern, mas este continuava a admirar o retrato de Cristo, com uma pequena ruga entre as suas sobrancelhas. Pelos vistos, cabia-me a despesa da conversa. Vive sozinho aqui, senhor Padre Fogden? Perguntei ao nosso anfitrião. Sozinho com mamacita? Sim, por isso me alegra tanto vê-los. A minha única companhia são o Ludo e o Coco, explicou, dando mais algumas palmadinhas na massa peluda que descansava junto ao seu prato. Coco? Repeti cortesmente. A julgar pelo que tinha visto, alguém batia mal do Coco. Dei nova olhadela a Stern, que parecia divertido, mas não preocupado. Coco, o duende mau, está a vê-lo aqui, com o seu nariz de botão e os seus pequeninos olhos escuros? Fogden afundou subitamente dois dedos nas depressões do fruto e apertou-os, disfarçando um sorriso. Ah, não deves olhar fixamente, Coco. Bem sabes que é falta de educação. A senhora é muito bonita, murmurou baixinho. Não se parece com a minha Hermenegilda, mas ainda assim é muito bonita. Não é, Ludo? O cão, sem me prestar atenção, dirigiu-se alegremente até junto do dono, que lhe coçou as orelhas com afeto. Talvez entre os vestidos da Hermenegilda haja algum que lhe sirva? Sem saber o que responder, limitei-me a sorrir amavelmente, com a esperança de que os meus pensamentos não se refletissem na minha cara. Por sorte, mamacita entrou na sala, trazendo uma fumegante caçarola de barro envolta em panos. Depois de colocar uma concha do conteúdo em cada prato, retirou-se. Os pés, se os tinha, moviam-se invisíveis por baixo da saia. A massa que tinha no meu prato parecia ser de origem vegetal. Levando cautelosamente uma colher à boca, descobri com surpresa que estava bom. Banana frita com mandioca e feijão preto, explicou-me Lawrence, que se serviu de uma grande colherada e comeu sem esperar que arrefecesse. Pensei que ele me iria interrogar sobre a minha presença, a minha identidade e as minhas perspectivas. Mas o padre Fogden limitava-se a cantar baixinho, marcando o ritmo com a colher sobre a mesa, entre um bocado e outro. Lancei uma olhadela a Lawrence, com as sobrancelhas erguidas. Ele limitou-se a sorrir, encolhendo ao de leve os ombros, e continuou a comer. Não houve mais conversa, até que mamacita substituiu os pratos por uma fruteira, três taças e um gigantesco jarro de argila. Sabe o que é sangria, senhora Fraser? Abri a boca para dizer que sim, pois tinha sido uma bebida muito popular nos Estados Unidos nos anos de 1960, mas contive-me. Não. E o que é? Uma mistura de vinho tinto com sumo de laranja e limão, explicou Lawrence Stern, aromatizada com especiarias. Serve-se quente ou fria, dependendo da estação. É reconfortante e saudável. Não é verdade, Fogden? Sim, sim, muito reconfortante. Sem esperar, o sacerdote esvaziou a taça e estendeu-me o jarro. Tinha o mesmo sabor doce e áspero. Tive a momentânea ilusão de estar novamente na festa, onde havia provado sangria pela primeira vez, na companhia de um professor de botânica que fumava haxixe. Contribuiu para essa ilusão a conversa sobre as coleções do Sr. Stern e o Padre Fogden, que bebera várias taças de sangria, foi mexer no aparador e voltou com um grande cachimbo de argila que encheu com uma erva de odor intenso. Haxixe. Stern já decidiu o que vai fazer? Você e esta náufraga que resgatou? O britânico explicou o seu plano. Depois de uma noite de descanso, iríamos a pé até à aldeia de São Luís, onde trataríamos de conseguir um barco pesqueiro que nos levasse até ao Cabo Haitiano, que ficava a uns 50 quilómetros. Se não o encontrássemos, teríamos de continuar por terra até lá, onde ficava o mais importante dos portos próximos. O padre franziu o sobrolho, irritado pelo fumo. Bom, não têm muitas alternativas, não é verdade? Mas terão de andar com cuidado, sobretudo se forem por terra, até Le Cap, por causa dos selvagens, compreende? Dos selvagens? Olhei interrogativamente para Stern. É verdade, assentiu ele de semblante carregado. Quando ia para norte, pelo val de Artibonite, vi dois ou três bandos. Os selvagens são escravos, fugitivos. Fogem da crueldade dos amos e procuram refúgio nas colinas distantes, onde conseguem esconder-se. Talvez não os incomodem, disse o padre Fogden. Ela não parece valer o esforço de um ataque. Stern olhou para mim com um amplo sorriso, mas apagou-o de imediato, temendo que fosse falta de tato.